vou fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Lá vai o meu amor.